Há uma fonte sonora. E a fonte sonora são os osciladores. Osciladores, porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? The instrument is made up of independent electronic units packed together into a compact console. There are oscillators which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape it. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the Moog. All you need is a good musical ear. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Oscillator. 16, 17 às quintas-feiras, de segunda para terça à 1 da manhã. O meu nome é Nuno Pires, irei ficar convosco na próxima hora. Irei trazer-vos para abrir este programa Tyler Matthew Hoyer. Aí está ele, trabalho Release Deluxe. Tema Release, aqui numa remistura, Busy Gangnam Earth. Sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Tyler Matthew Hoyer, aqui com este Release Deluxe. Neste caso, Release remisturado por Busy Gangnam Earth. Abrir este Oscillator, hoje iremos mexer um pouco mais, iremos ter mais groove. A seguir, dupla viagem pela América Latina. Primeiro com a Royal do Paraguai, The Modern Condition. Já podemos ouvir Like You. Depois iremos ficar com Guaino da Argentina. Trabalho La Tierra Te Llama, tema de mesmo nome. nothing but time. Atrás Royal com The Modern Condition. Ficamos com Like You, agora diretamente da Argentina, Guayanu. Auto-intitulados como Folk Eletrónico Latino-Americano. Trabalho El Ritmo de la Tierra. Música de mesmo nome. Agora vamos até à Modular Field Recordings, diretamente da Colónia, na Alemanha. Ozia Merdiz para Moxie Martinez. Ficamos com este Flute. Thank you. Flood para o trabalho Ozzy Amerdis de Moxie Martinez, edição pela Modular Field, eles que têm a sua distribuição assegurada pela Rook Trade. Agora vamos ficar com Hazem, não confundir com Hazem. Duas passagens, primeiro Enfold a abrir este trabalho, Second, depois LTFT. Chegamos assim à primeira, aliás, ao primeiro quarto de hora deste Oscillator. 107.9 RUC.fm são as moradas para nos poderem ouvir em direto. Em podcast, iTunes, Mixcloud, procurem-nos, vão encontrar certamente. Thank you. sequência SM, duas de seguida Enfold e agora, e ainda ouvimos em fundo, LTFT, trabalho Second. Produtor londrino do Reino Unido, vamos rumar até à Suíça para ouvir Pavel e o seu mais recente projeto, Balismae, um EP, 4 faixas. Irá ser lançado no próximo dia 3 de dezembro. A primeira, The Archaeologist Song, é a que ouvimos. É também ela depois remisturada por Fawn Ho. A edição ficou a cargo da Eclect Records. Que ia mexer, suíço Pavel, EP Palisma. Ouvimos The Archaeologist Song. A seguir vamos regressar ao Reino Unido, até Oxfordshire, para ouvir Dilute Yourself, de Paul Hemery. White Doors a abrir esta segunda metade do Oscillator. Dilute Yourself, lá ouvimos White Doors. De Oxfordshire, vamos até Preston, para ouvirmos Polly Powers. The Impossibility é o nome do trabalho. De lá vamos retirar duas, Algae Blooms, que já toca em fundo, e depois vamos ficar com Teaming. The Impossibility, som revivalista, Algae Blooms e agora Teaming. Vamos até Paris para ouvir Yann Roquet, EP Say No More. Ficamos com este Her, a seguir vamos ficar com um super grupo: Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Mully e James McAllister. Por agora, Yann Roquet com Her. Música. Para trás, Say No More, trabalho de Ian Rouquin. Ficamos com o penúltimo tema, Her, agora dupla passagem para este super projeto. Sufjan Stevens, Nick Mali, Bryce Dessner e James McAllister. Trabalho Planetarium, com edição de 2017 pela 4AD. Estamos a ouvir Sun, a seguir vamos ficar com Kuiper Belt. Thank you. Primeiro Sun, depois Kuiper Belt, para estes quatro artistas: Planetarium, Sufjan Stevens, Nick Mully, Bryce Dessner e James McAllister. Agora estamos com Confront, diretamente do Brooklyn, em Nova York. Trabalho Window. Hash Wassel Histunder Maschen. Entramos agora numa parte muito mais ambiental, é assim que iremos ficar até ao final deste programa. Teremos tempo para ouvir ainda mais duas, espero. Por agora, Confront, trabalho Window. Confront, trabalho Window, Ash Wassel Histunder Maschen, diretamente de Brooklyn, em Nova York. Vamos agora arrumar até Gdansk, na Polónia, para ouvir Celestial Services Inc., single de 2016. Projeto de um rapaz que nos ouviu pela internet, decidiu mostrar-nos o seu trabalho. E aí está ele. Vamos ouvir Another Sunny Day. Depois vamos ficar com a Renma e trabalho Stravo. De lá iremos ouvir Chrysalis. Aproveito já para me despedir. Prometo regressar na próxima semana, quintas-feiras, 16, 17 horas, de segunda para terça-feira, à 1 da manhã. O meu nome é Nuno Pires, foi um prazer, fiquem muito bem.